verei minha viola nos olhos de cascavel. Nem bebedei do veneno, nem paturei do seu fel. As cravelhas do meu peito veio alguém de estacho, e o veneno dessa cobra no meu sangue desagou. Viola destrambelhada, bota fogo na fogueira, pois que esta vida malvada não tem nem ira nem beira. Cascavel dessa vez não me avisou que a pinga desse tonel alguém veio e envenenou. Destemperada a viola, a moda se vai pro brejo, a vida se degringola de quem é feliz invejo. Viola destrambelhada, bota fogo na fogueira, pois que esta vida malvada não tem nem ira nem beira.